A célula é o lugar em que a gente mais tem oportunidades para isso. E eu quero dizer a você, irmão, que cada um de vocês que estão aqui podem ter uma reunião de célula na sua casa, lá na sua casa Lérida, que por enquanto é no Grajaú, mas vai ser em outro lugar. Vai ter um grupo de irmãos que são células cheias de vida, convidando pessoas, recebendo novos convertidos, discipulando esses irmãos, crescendo no Senhor. Na casa da irmã Maria Eugênia já tem uma célula, ela vai se mudar brevemente, vai continuar tendo a célula. Na casa da irmã Iracema vai ter uma célula lá. Amém, eu quero, pastor. Quem é que vai ministrar? Eu queria o pastor ministrando lá comigo. Não, você vai ministrar. Ah, mas eu não tenho. Você é o chamado para pregar o evangelho e fazer discípulos. Mas eu não sei. O Senhor vai te encher de sabedoria. Só diminui as preocupações com a vida para você estar mais na palavra, na comunhão, recebendo a seiva, gerando folhas, flor, fruto. Então o Senhor vai abençoar a sua vida. Aonde nós vemos pessoas que estão interessadas em projetar seu hobby ou seu dom profissional em alguma atividade da igreja, a gente descobre fonte de problema, fonte de morte. Aonde a gente encontra pessoas que foram alcançadas pelo Senhor e estão quebrantadas, você encontra pessoas vinculadas no corpo, vinculadas na seiva. E Jesus diz assim: sem mim, nada podeis fazer. Sem estarmos vinculados no corpo de Cristo, não somos nada. A maioria das pessoas que estão cheias de problemas são pessoas que só frequentam igreja. Ou só frequentam uma reunião na casa de alguém que chama célula. É gostoso ir na casa do outro. A casa tem um sofazinho legal, encontra pessoas legais, tem um lanchinho joia no final. Ah, eu não abro mão da célula, a célula é maravilhosa. Mas você vai levantar agora e você vai estudar e você vai ser um líder de célula. Não é para mim. Eu só quero morrer, terminar meus dias sentadinho naquela poltrona. Não, irmão. O corpo de Cristo é um lugar para ser cheio de frutos. Vidas cheias de frutos. Alex e Carla, lá na casa deles, vai ter lá uma célula cheia do Senhor. Vocês vão desfrutar da alegria de ver pessoas, amigas, familiares, vizinhos, queridos, testemunhando: minha vida era assim, assim, assim, assim. Jesus entrou, hoje minha vida é assim, assim, assim. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Amém. Não é porque a célula é uma estratégia da igreja, é porque a célula é o lugar onde eu multiplico a vida que Deus pôs em mim. Podemos trocar o nome lá no grupo caseiro. Podemos não ter nome, não, é a reunião lá em casa. Mas a sua casa vai ser um lugar de fluir a presença, a graça de Deus. Porque se eu permaneço nele e ele permanece em mim, o ramo produz muito fruto. E o fruto que Deus quer que eu e você produzamos é o fruto de vidas salvas, transformadas pelo Senhor. Essa é a verdade, irmão. E se nós terminarmos os nossos dias do mesmo tamanho que somos, na nossa vida pessoal, familiar, financeira ou a estrutura da igreja local, mas terminarmos com várias vidas que se converteram através de nós, teremos cumprido o ministério de Deus na nossa vida. Olha, prédios, construções, tudo passa. Tudo passa. O maior construtor, às vezes, os grandes empreendedores são lembrados nas placas. Você entra num lugar, tem uma placa de honra ao sujeito que em 1950 morreu e deixou isso, deixou aquilo. Um livro que de vez em quando alguém lê. Mas passado duas gerações, o povo de Israel passou duas gerações, ninguém sabia quem era José. O povo do Egito, ninguém sabia mais quem era José. Esqueceu, não tem lembrança mais disso. Porque é assim. Outro dia, eu me assustei porque a Ana Luísa falou assim, pai, quem que é Ayrton Senna? Aí eu tomei um susto, até fiquei pensando, eu estou envelhecendo, porque, meu Deus, minha filha, ela é de uma geração que não conhece Ayrton Senna. Ah, tá. Expliquei quem era, mas não fez a menor diferença para ela. Todos nós passamos, só não passamos diante do Senhor quando deixamos frutos eternos.